Oba aí. Oba, oba, oba. Imagine se alguém cavasse um buraco no seu cérebro simplesmente porque lá dentro tem um líquido que dá dinheiro. Por amor à terra, este programa é contra os royalties e contra o pré-sal. Está no ar, Moqueca Siri, pela Rádio Bronca, 104.5 Barcelona. Em território proprietário, via web, para qualquer lugar, abaixo da estratosfera. Salve Jorge, viva as crianças e viva o clube de regatas do Flamengo, o clube do Zico. Aroê! Abala o topo, é melhor deixar ficar. Quem não pode comandinga, não carrega patuá. Abala o topo, é melhor deixar ficar. Quem não pode comandinga, não carrega patuá. Aroê! Aroê! Não pode não se meta, eles cortam com machado, eu arrebento com a marreta. Um sábado ó meu verde ateu, será quintal e o meu quinhão. Ó luz do sol, tudo que eu quero é chão. Saudade vem, saudade passa, e eu não vou me arrepender. É lembrança que dói, que machuca, maltrata. Tenho tantos motivos que me remetem a você. Saudade vem, saudade passa, e eu não vou me arrepender. Maltrata, tenho tantos motivos que me remetem a você. Passei por tantas intempéries até o sol abrir brilhar. Feita desfeita, alma no copo, copo na mesa, trazendo a certeza. Devo sorrir pra não chorar. Vazio carrega por dentro o sofrimento de parar o tempo. É, o nosso romance nasceu com defeito, sujeito suspeito. Eu que custei acreditar. Olá, bombom. Baila comigo? Saudade vem, eu não vou me arrepender. É lembrança que dói, que machuca, maltrata. Tenho tantos motivos que me remetem a você. Passei trazendo a certeza. Devo sorrir pra não chorar. É, o peito vazio carrega por dentro o sofrimento de parar o tempo. É, o nosso romance nasceu com defeito, sujeito suspeito. Eu que custei acreditar. Vazio carrega por dentro o sofrimento de parar o tempo. É, o nosso romance nasceu com defeito, sujeito suspeito. Eu que custei acreditar. Baila, baila, sensual. Thank you.

compromisso. Mas que tem esse som do safado. De vez em quando eu meço. Não sou disso quando sou culpado. Eu sou um cara carente. O que você me dá, quero mais. Por você imprudente, me chama de uma net sagaz. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz capuné. Começa a brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Vem me dar um beijo, adoro um chamego, me faz capuné. Começa a brincadeira, me fala besteira, me diz que me quer. Catiri trouxe Candeia, Saudação a Toco Preto, Juliana Perdigão, Maciranda, Cidade Baixa, Pouca Chinfra, Desfeita, Luiz Américo, Desafio, Marco Ribas, uma canção folclórica da Martinica, La Plitombé, Brigitte Bardot, Bela, Tuvã, O Tuvupá, Elza Soares e Pyroman, o Pyroman, Volta por Cima, Osso Café Preto, Rosália de Souza, Luísa Manequim, Mané Sagaz, Cafuné, e no fundo estamos ouvindo com Comadre Fulozinha, de Chico Sainz e Lúcio Maia, Angico. Siga-nos no Twitter, arroba Muqueca de Siri. Tem a página naquele escroto que é o Facebook. Distribuímos pelo Podomatic, mas aconselhamos baixar o programa pelo archive.org, livre. Se você acha que DRM é apenas discutir a relação matrimonial, acesse drm-brasil.org e fique sabendo o que vai acontecer com o rádio digital no Brasil. Contato muqueca@riseup.net. Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho,

beira de cortiço, alagado e favela, mostrando a miséria sobre a passarela, sem a fantasia que sai no jornal. Vai ser uma única escola, uma só bateria. Quem vai ser jurado, ninguém gostaria. Que desfile assim não vai ter nada igual. Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga, nem autoridade que compra essa briga. Ninguém sabe a força desse pessoal. Melhor é o poder devolver pra esse povo alegria. Senão todo mundo vai Alô. Sambar no dia que o morro desceu. Ô, de casa! E não vou carnaval. Ô, permisso? Com licença. Opa! Do B do Moqueca de Siri, Antônio Zambujo, Dalemar, Flagrante, Cartola e Odete Amaral, Tempos Idos e Ao Amanhecer, Cida Moreira e Vanderly, Quem É, Ana Costa com Oswaldo Cavalo, Caderneta e a Minha Nega, Jair de Oliveira, Onivô do Bar, Wilson das Neves, O Dia em que o Morro Descer e Não For Carnaval. No fundo estamos ouvindo Circo da Silva, música homônima. E vamos encerrar com Cavacos e Protestos, do meu amigo Coelho lá de Curitiba. Um abraço. A música é Olho. Uma excelente semana. Trabalho, sorte, justiça. Salve Jorge, viva as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Logo ali, fico de olho, porque há de seguir em frente para lá. Fico de olho, cata gente, mente em mente para cá. E vejo o olho vendo tudo, a balada, multimusicalidade. Vejo o olho vendo tudo, vejo a felicidade. E vejo o olho vendo tudo, a balada, multimusicalidade. Vejo o olho vendo tudo, vejo a felicidade. Fico de olho, osso, toque, toque, trampo, diversão. Fico de olho, educando, choque, comunicação. Fico de olho, agelado, jacuri, de boboca. Fico de olho, banizando, mano, vamos domingar. E vejo o olho vendo tudo, a balada, multimusicalidade. Vejo o olho vendo tudo, vejo a felicidade. E vejo o olho vendo tudo, a balada, multimusicalidade. Vejo o olho vendo tudo, vejo a felicidade. Andando a pupila logo ali. Fico de olho, curte arte, siga em frente para lá. Fico de olho, cata gente, mente em mente para lá.